O céu é o teu trono, Senhor. A terra é o escabelo dos teus pés. Que casa eu poderei edificar? Se a tua mão fez tudo que existe. Olhas para o pobre, o abatido, aquele que treme diante da tua voz. Em ti encontramos o nosso abrigo, consolo. Regozijai-vos com Jerusalém, enchei-vos de alegria, amados de Sião. A paz como um rio fluirá, e em teus braços encontrarei meu lar. Antes do parto já deu nação, nasce em um só dia. Quem pode ouvir tal coisa, Senhor? Teu amor renova a cada manhã. A mão do Senhor se revela. Em meio ao fogo, Ele é juiz. Enchei-vos de alegria, amados de Sião.